Nunca aposte sua cabeça com o diabo. Conto moral. Com tal que las costumbres de num autor, diz Dom Tomás de las Torres, no prefácio de seus poemas amorosos, sean puras e castas, importa muy poco que nos sean igualmente severas suas obras. Querendo dizer que, contanto que seja pessoalmente pura a moral de um autor, nada significa a moral de seus livros. Achamos que Dom Tomás se encontra agora no purgatório, por causa dessa afirmativa. Seria também coisa inteligente, no que concerne à justiça poética, conservá-lo ali, até que seus poemas amorosos saiam do prelo, ou seja, definitivamente abandonados nas estantes, por falta de leitores. Toda obra de ficção deveria ter uma moral. E, o que vem mais a propósito, os críticos já descobriram que toda ficção a tem. Felipe Melanchthon escreveu, há algum tempo, um comentário sobre a Batrachiomiomaquia e provou que o objetivo do poeta era suscitar o desgosto pela sedição. Pierre Lassen, dando um passo mais adiante, mostra que a intenção era recomendar aos jovens a temperança no comer e no beber. Da mesma forma, também, Jacobus Hugo se convenceu de que, com Eunice, queria Homero insinuar a figura de João Calvino. Com Antinous, a de Martinho Lutero. Com os lotófagos, os protestantes, em geral, e com as harpias, os holandeses. Nossos mais modernos escoliastas são igualmente agudos. Esses sujeitos demonstram a existência de um significado oculto. Em Os Antediluvianos, de uma parábola em Powhatan, de Novas Intenções em Um Pintarroxo, e de Transcendentalismo em O Pequeno Polegar. Em resumo, ficou demonstrado que nenhum homem pode sentar-se a escrever sem uma profundíssima intenção. Dessa forma, poupa-se, em geral, muita perturbação aos autores. Um romancista, por exemplo, não precisa ter cuidado com a sua moral. Ela está ali, isto é, está em alguma parte, e a moral e os críticos podem tomar conta de si mesmos. Chegado o tempo próprio, tudo o que o cavaleiro tensionava e tudo o que ele não tensionava será trazido à luz do dia. Ou no Downeaster, juntamente com tudo o que ele devia ter tensionado e o resto que ele claramente pretendia tensionar. De modo que tudo dará certo no fim. Não há razão, por consequência, para o ataque contra mim lançado por certos ignorantes, por eu nunca ter escrito um conto moral, ou, em termos precisos, um conto com uma moral. Não são eles, os críticos, predestinados a me pôr em cena ou a desenvolver a minha moral. Este é o segredo. A propósito, o Nécio trimestral norte-americano fala-os a envergonharem-se de sua estupidez. Entre mentes, a fim de protelar a execução, a fim de mitigar as acusações contra mim, ofereço a triste história, uma história sobre cuja evidente moral não poderá haver discussão alguma, desde que aquele que a procura possa lê-la nas letras garrafais que formam o título do conto. Eu merecia aplausos por esse arranjo, bem mais inteligente que o de La Fontaine, e de outros, que transferem o conceito até o último instante e assim o levam disfarçadamente até o cansativo fim de suas fábulas. Defuncti injuria ne afficiantur. Nota de rodapé: não se fala mal dos mortos. Era uma lei das 12 tábuas e de mortuis nunici bonum. Nota de rodapé, dos mortos só se fala bem. É uma excelente injunção, mesmo que o morto em questão não passe de um defunto João ninguém. Não é minha intenção, porém, vituperar meu falecido amigo Toby Dammit. Era um pobre diabo, que vivia como um cão, é verdade, e foi de uma morte de cão que morreu, mas não era digno de censura por causa de seus vícios. Procederam de uma deficiência natural de sua mãe. Ela fez o que pôde para castigá-lo, enquanto ainda pequeno, porque os deveres para sua bem ordenada mente eram sempre prazeres, e as crianças, como as poças de carne dura, ou as modernas oliveiras gregas, são as melhores de se bater. Porém, pobre mulher, tinha a desgraça de ser canhota, e uma criança surrada canhotamente, o mais que podia ficar, era canhotamente impune. O mundo gira da direita para a esquerda. Não se deverá, pois, açoitar uma criança da esquerda para a direita. Se cada golpe, na direção própria, lança fora uma má propensão, conclui-se que cada pancada numa direção oposta soca para dentro sua parte de maldade. Estive muitas vezes presente aos castigos de Toby, e mesmo pelo modo com que era escusseado, podia perceber que, dia a dia, se tornava cada vez pior. Afinal, vi, com lágrimas nos olhos, que não havia mais esperança alguma para o velhaco, e um dia, ao ser surrado até ficar de cara tão preta, de tal modo que poderia ser tomado por um africaninho, e vendo que nenhum efeito se lhe produzira, a não ser o de fazê-lo retorcer-se até desmaiar, não pude mais conter-me, e caí de joelhos, imediatamente, erguendo a voz e profetizando a sua ruína. O fato é que a sua precocidade no vício era espantosa. Aos 5 meses de idade, costumava enfurecer-se de tal sorte que ficava incapaz de gritar. Aos 6 meses, surpreendi-o mordendo um baralho de cartas. Aos 7 meses, tinha o hábito de agarrar e beijar os bebês fêmeas. Aos 8 meses, recusou-se peremptoriamente a pôr sua assinatura num compromisso de temperança. Assim continuou a crescer em iniquidade, mês após mês, até que, ao termo de seu primeiro ano, não somente teimou em usar bigodes, mas contraíra uma tendência a praguejar e blasfemar e a reforçar suas afirmativas por meio de apostas. Foi em consequência desta última prática, nada cavalheiresca, que a ruína que eu havia predito a Toby Demmett alcançou-o afinal. O hábito tinha crescido com o seu crescimento e se fortificado com sua força, de modo que, quando se fez homem, dificilmente podia enunciar uma frase, sem intercalá-la com apostas de jogo a dinheiro. Não que ele realmente fizesse apostas, não. Farei ao meu amigo a justiça de dizer que, para ele, seria mais fácil botar ovos. Com ele, aquilo era uma simples fórmula, nada mais. Suas expressões, nesse particular, não tinha nenhuma significação apropriada. Eram simples, se não mesmo inocentes, expletivos, frases imaginativas com que arredondar um período. Quando ele dizia, aposto com você isso e aquilo, ninguém jamais pensava em tomar a palavra ao pé da letra. Contudo, não podia deixar de pensar que era meu dever reprimi-lo. Aquele hábito era imoral, e isso mesmo lhe disse. Era uma coisa muito vulgar pedir-lhe eu que acreditasse. Era desaprovado pela sociedade, e aqui não disse senão a verdade. Era proibido por um decreto do Congresso. Não tinha eu aqui a mínima intenção de dizer uma mentira. Admoestei-o. Mas tudo em vão. Provei, mas inutilmente. Roguei, ele sorriu. Implorei, ele riu. Preguei, ele escarneceu. Ameacei, ele decompôs. Bati-lhe, chamou a polícia. Quebrei-lhe o nariz, assoou-se e apostou sua cabeça com o diabo, que eu não ousaria tentar de novo a experiência. A pobreza era outro vício que a típica deficiência física da mãe de Demet tinha-lhe imposto. Ele era terrivelmente pobre. E essa era, sem dúvida, a razão de suas expressões expletivas de apostas raramente tomarem um aspecto pecuniário. Não vacilo em afirmar que jamais o ouvi empregar uma linguagem como esta. Apostarei $1 com você, dizia habitualmente. Apostarei o que você quiser, ou apostarei o que você tiver coragem, ou apostarei com você uma bagatela, ou mesmo, mais significativamente ainda, apostarei minha cabeça com o diabo. Esta última fórmula parecia agradar-lhe mais, talvez porque envolvesse menos riscos, pois Demet se tornara excessivamente parcimonioso. Tivesse-o alguém pegado pela palavra, como sua cabeça era pequena, sua perda seria também pequena. Mas essas são reflexões minhas e não posso absolutamente garantir que esteja certo no atribuí-las a ele. Em todo caso, a frase em questão aumentava diariamente de predileção. Não obstante a grande impropriedade de um homem apostar seus miolos, como se fossem notas de banco, mas esse era um ponto que a perversidade de ânimo de meu amigo não lhe permitia compreender. Por fim, abandonou todas as outras formas de aposta e entregou-se inteiramente a apostarei minha cabeça com o diabo, com uma pertinácia e exclusividade de devoção que me desagradavam não menos do que me surpreendiam. Sempre me desagradam as circunstâncias com que não posso contar. Os mistérios obrigam a gente a pensar e dessa forma fazem mal à saúde. A verdade é que havia qualquer coisa no ar, no modo como Demet costumava exprimir sua ofensiva. Alguma coisa na sua maneira de enunciá-la, que a princípio me interessou, mas depois me deixava pouco à vontade, algo que, à falta de um termo mais preciso no momento, permito-me chamar de esquisito, mas que Coleridge teria chamado de místico, Kant de panteístico, Carlyle de evasivo e Emerson de hiperexcêntrico. Comecei por não gostar daquilo absolutamente. A alma de Demet achava-se em perigosíssimo estado. Resolvi pôr em jogo toda a minha eloquência para salvá-la. Fiz votos de servi-lo, como São Patrício, na crônica irlandesa, dizer-se que servir o sapo, isto é, despertou-o para o sentido de sua situação. Pus-me à tarefa imediatamente. Mais uma vez entreguei-me à admoestação. Depois empreguei minhas energias para uma tentativa final de censura amigável. Terminada a minha preleção, Demet procedeu de maneira esquisita. Por alguns instantes permaneceu em silêncio, olhando-me simplesmente, de modo indagador, para o rosto. Depois jogou a cabeça para um lado e elevou as sobrancelhas o mais que pôde. Em seguida, espalmou as mãos e encolheu os ombros. Depois piscou o olho direito e, em seguida, repetiu o gesto com o esquerdo. Depois fechou bem ambos os olhos e, em seguida, arregalou-os de tal maneira que comecei a ficar seriamente alarmado com as consequências. Então, aplicando o polegar ao nariz, achou por bem fazer um indescritível movimento com o resto dos dedos. Finalmente, pondo as mãos nos quadris, condescendeu em responder. De tudo o que ele disse, posso lembrar-me apenas dos pontos principais. Ficar-me-ia agradecido se eu contivesse minha língua. Não queria saber de meus conselhos. Não aceitava nenhuma de minhas insinuações. Tinha idade suficiente para cuidar de si mesmo. Pensava eu que ele ainda era o bebê Demet? Pretendia eu dizer qualquer coisa contra seu caráter? Pretendia insultá-lo? Era eu um maluco? Tinha minha mãe conhecimento, em suma, de minha ausência do domicílio? Fazia-me esta última pergunta, como a um homem de verdade, e se obrigaria a voltar para casa de acordo com a minha resposta. Uma vez mais, tornou a perguntar explicitamente se minha mãe sabia que eu estava fora. Minha confusão, disse ele, me traía e apostaria sua cabeça com o diabo. Como ela não sabia. Demet não parou para que eu replicasse, dando volta nos calcanhares, saiu de minha presença, com indigna precipitação. Foi bom que assim o fizesse. Meus sentimentos tinham sido magoados. Até mesmo minha cólera havia despertado. Por uma vez sequer teria tomado a sério sua insultante aposta. Teria ganho para o arqui-inimigo a pequena cabeça de Demet, pois minha mãe estava ciente de minha ausência, apenas temporária de casa. Mas Khoda Shefa Midhed, o céu dá remédio. Como dizem os muçulmanos, quando a gente lhes pisa nos pés. Fora no prosseguimento do meu dever que tinha sido insultado, e suportei o insulto como homem. Porém, agora parecia-me que eu fizera tudo quanto se podia exigir de mim, no caso daquele miserável indivíduo, e resolvi não mais incomodá-lo com meus conselhos, deixando-o entregue a si mesmo e à sua consciência. Mas, embora me abstivesse de dar-lhe meus conselhos, não conseguia desligar-me totalmente de sua companhia. Cheguei ao ponto de aceitar algumas de suas menos repreensíveis tendências e vezes. houve em que me surpreendi elogiando seus perversos gracejos, como fazem os epicuristas com a mostarda, com lágrimas nos olhos. Tão profundamente me afligia ouvir sua conversa depravada. Um belo dia, tendo saído a passear juntos, de braços dados, nosso caminho nos levou à direção de um rio. Havia uma ponte e resolvemos atravessá-la. A ponte fora coberta a fim de protegê-la das intempéries, e a passagem abobada em virtude das poucas janelas. Era incomodamente escura. Ao penetrarmos na passagem, o contraste entre o brilho exterior e a escuridão interna chocou pesadamente contra meu espírito. O mesmo não aconteceu ao infeliz Demet, que se prestara a apostar com o diabo à cabeça, que eu havia desancado. Mostrava-se ele de um bom humor em comum. Estava excessivamente animado, tanto que passei a considerar que havia um não sei quê de incômoda suspeita. Não era impossível que estivesse ele afetado por algo de transcendental. Não sou bastante mente versado, porém, no diagnóstico dessa doença para falar com segurança a respeito do assunto. E, infelizmente, não se achava ali presente nenhum de meus amigos do dial. Sugiro a ideia, não obstante, para, por causas de certas espécies de austera bufonaria, que pareciam dominar meu pobre amigo, forçando-o a portar-se como um palhaço de si mesmo. Nada o satisfazia se não mover-se e saltar em redor, acima e abaixo de tudo quanto encontrava em seu caminho, ora gritando, ora ciciando toda a casta de estranhas palavras, grandes e pequenas, conservando, no entanto, todo o tempo, o rosto mais grave do mundo. Na realidade, não sabia se deveria dar-lhe pontapés ou ter piedade dele. Afinal, tendo quase atravessado a ponte, aproximávamos-nos do termo do caminho para pedestres, quando fomos barrados por um torniquete de certa altura. Passei por ele sossegadamente, fazendo-o girar como de costume, mas essa volta não satisfez a Demet. Teimou em pular o torniquete e disse que podia saltar por cima dele, de pé junto no ar. Conscientemente falando, não acreditava que ele pudesse fazer tal coisa. O melhor saltador de pés juntos, em todos os estilos, era meu amigo, o Sr. Carlyle. E, como eu sabia que ele não podia fazê-lo, não acreditava que Toby Demet o fizesse. Por isso disse-lhe, em breves palavras, que ele era um fanfarrão e não podia fazer o que dizia. Razão tive depois de me entristecer disso, porque ele imediatamente se ofereceu a apostar sua cabeça com o diabo. Como faria? Estava a ponto de replicar, não obstante, minhas anteriores resoluções, com certa rispidez, contra sua impiedade. Quando ouvi, bem perto de meu cotovelo, uma leve tosse, que soou bem parecida com a pronúncia da interjeição "ei". Dei um pulo e, com surpresa, olhei em torno de mim. Meu olhar caiu, afinal, sobre um canto da armação da ponte e sobre a figura de um velhinho coxo, de venerável aspecto. Nada poderia ser mais reverendo que toda a sua aparência, pois não somente usava um terno preto, mas a camisa era impecavelmente limpa, e o colarinho bem engomado caía-lhe sobre a gravata branca. Usava o cabelo repartido ao meio, como o de uma mosca. As mãos estavam entrelaçadas reflexivamente sobre o estômago, e os olhos cuidadosamente erguidos para o alto. Observando-o mais atentamente, notei que sobre a calça usava um avental de seda preta, fato que achei bastante estranho. Antes, porém, que tivesse tempo de fazer qualquer reparo a respeito de tão singular circunstância, ele me interrompeu com um segundo "ei". Eu não estava imediatamente preparado para replicar a essa segunda observação. O fato é que advertências de tão lacônica natureza são quase irrespondíveis. Sei de uma revista trimestral que foi emudecida com a palavra palavrório. Portanto, não me envergonho de dizer que me voltei para Demet, a fim de pedir ajuda. "Demet", falei, "que é que você fez? Não ouve o cavaleiro dizer ei?" Olhei desabridamente para meu amigo, enquanto assim me dirigia a ele, pois, para falar a verdade, sentia-me particularmente perplexo, e quando um homem está particularmente perplexo, deve franzir as sobrancelhas e parecer selvagem. De outro modo, pode estar perfeitamente certo de que parecerá um louco. "Damn it", observei. Isso soava, entretanto, mais como uma praga, coisa que estava mais longe do que tudo do meu pensamento. O cavaleiro está dizendo ei. Não tento defender minha observação com relação à sua profundeza. Nem eu mesmo a considerei profunda, mas anotei que o efeito de nossas palavras nem sempre nos parece proporcional à sua importância. E se eu tivesse lançado a Demet de modo completo, uma bomba de Paixans. Nota de rodapé. General francês, inventor de vários engenhos bélicos. Ou, se lhe tivesse atirado à cabeça o Poetas e Poesia de América, nota de rodapé. Antologia de autoria de Rufus Wilmot Griswold, pastor protestante que se desaveio certa vez com Edgar Poe. Ele não poderia ter ficado mais desconcertado do que quando me dirigi a ele, com estas simples palavras. Damn it! Que é que você faz? Não ouve o cavaleiro dizer ei? Que disse? Arquejou ele, afinal, depois de mudar mais de cores do que o faria um pirata, uma depois da outra, quando perseguido por um navio de guerra. Você tem absoluta certeza de que ele disse isso? Bem, afinal de contas, já que agora estou metido nisso, podemos muito bem enfrentar o caso friamente. Lá vai então. Ei! Aí o velhinho sujeitinho pareceu satisfeito, só Deus sabe por quê. Deixou seu lugar no canto da ponte, cocheou para a frente com um gracioso trejeito, segurou a mão de Demet e sacudiu-a cordialmente, olhando todo o tempo, fixamente no rosto, aparentando a mais inalterada benevolência que é possível ao espírito do homem imaginar. Estou absolutamente seguro de que você ganhará, Demet, disse ele, com o mais franco de todos os sorrisos. Mas, por simples formalidade, somos obrigados a fazer uma experiência, você entende? Ei! Replicou meu amigo, tirando o paletó, com um profundo suspiro, e amarrando um lenço em torno da cintura, fez uma inexplicável alteração no semblante, como fazer cisarulho e abaixar os cantos da boca. Hei, hei! Repetiu ele novamente, depois de uma pausa. E nenhuma outra palavra além de ei conseguiu dizer depois disso. Ah, pensei eu sem expressar-me em voz alta. Este silêncio vindo de Toby Demet é totalmente extraordinário, e não é mais do que consequência de sua anterior loquacidade. Um extremo leva a outro. Ter-se-ia ele esquecido das várias perguntas irrespondíveis que me fez tão fluentemente no dia de minha última preleção? Afinal de contas, está ele curado de seu transcendentalismo. Ei! Replicou Toby, justamente como se estivesse a ler meus pensamentos e parecendo um velho carneiro a devanear. Então o velhote segurou-o pelo braço, levando-o mais para dentro da escuridão da ponte, poucos passos além do torniquete. Meu bom amigo, disse ele, faço questão de lhe dar distância. Espere aqui, até que eu tome lugar junto ao torniquete, a fim de poder ver se você pula por cima dele, bela e transcendentalmente, sem deixar de fazer nenhum dos floreios do pulo de pé juntos. Simples formalidade, naturalmente. Eu direi, um, dois, três e larga. Dito isso, tomou posição junto ao torniquete, parou um instante como se estivesse a refletir profundamente. Em seguida, olhou para cima e pensei eu. Deu um leve sorriso. Depois agarrou os cordéis do avental, lançou então um longo olhar para Demet e, finalmente, pronunciou as palavras combinadas. Um, dois, três e larga. Exatamente ao ouvir a palavra larga, o meu pobre amigo lançou-se em impetuoso galope. O estilo do salto não foi muito alto, como o do Sr. Lord, nem também muito baixo, como o dos críticos do Sr. Lord. Nota de rodapé. Poeta contemporâneo de Poe, de escassa notoriedade. Mas, no todo, posso afirmar que ele se sairia bem. E que aconteceria se não o conseguisse? Ah, essa era a questão. Que sucederia? Que direito, disse eu mesmo comigo. Tinha o velhote de obrigar qualquer outro cavaleiro a pular. aquele velho Mankitola. Quem era ele? Se me pedisse para pular, eu não faria. Evidentemente, e não me importava que diabo fosse ele. A ponte, como disse, era abobadada e coberta de maneira muito ridícula, tendo sempre um eco muito incômodo, um eco que eu nunca antes observava tão particularmente como quando pronunciei as quatro últimas palavras de minha observação. Mas o que eu disse, ou o que eu pensei, ou o que eu ouvi, ocupou apenas um instante. Em menos de 5 segundos após sua partida, o meu pobre Toby tinha dado o pulo. Eu o vi correndo agilmente, alcançando-se grandiosamente do soalho da ponte, traçando os mais espantosos floreios com as pernas, enquanto subia. Vi-o alto no ar, pulando admiravelmente de pés juntos, por cima do torniquete, e, sem dúvida, pensei que era uma coisa insolitamente singular que ele não continuasse o pulo. Mas o pulo inteiro fora questão de momento. E antes que tivesse tempo de pensar profundamente, Demet recuou para baixo, completamente de costas, no mesmo lado do torniquete, de onde havia partido. No mesmo instante, viu o velhote cocheando, no auge da velocidade, apanhar e enrolar no seu avental algo que caiu pesadamente nele, da escuridão do arco, justamente por cima do torniquete. Fiquei bastante atônito diante de tudo isso, mas não tive tempo de pensar porque Demet se conservava particularmente silencioso, concluindo eu que ele deveria estar muito magoado e necessitava de meu auxílio. Corri para o seu lado e descobri que ele havia recebido o que pode ser chamado uma séria injúria. A verdade é que ele tinha sido privado de sua cabeça, a qual, depois de acurada procura, não pude encontrar em parte alguma, de modo que decidi-me a levá-lo para casa e chamar os homeopatas. Entre mentes, um pensamento me abalou e eu escancarei uma janela da ponte, quando a triste verdade imediatamente invadiu meu espírito. Cerca de 5 pés, justamente acima da extremidade do torniquete, cruzando o arco do passeio, como que formando um gancho, estendia-se uma lisa barra de ferro, colocada horizontalmente e que era de uma série de barras, que serviam para reforçar a estrutura, em toda a sua extensão. Com a extremidade desse gancho é que pareceu evidente ter-se posto o pescoço de meu infortunado amigo precisamente em contato. Não sobreviveu ele muito tempo à sua terrível perda. Os homeopatas não lhe deram suficientes dosezinhas de remédio e o pouco que deram ele hesitou em tomar. De modo que no fim piorou e veio a morrer, dando assim uma lição a todos os viventes desregrados. Ovalei-lhe o túmulo com minhas lágrimas, esculpi uma barra sinistra no escudo da família e, quanto às despesas gerais do enterro, enviei minha muito moderada conta aos transcendentalistas. Os velhacos recusaram-se a pagá-la, de modo que tive de desenterrar imediatamente Demet e vendê-lo para comida de cachorro.